Maps News. Músicas, dicas culturais, o que acontece no Brasil e no mundo. Maps News. O DR Paraná finalizou na última sexta-feira os trabalhos de recuperação de um trecho de 63 quilômetros da PR-280, entre Palmas e o acesso à BR-153, no município de General Carneiro, no sul do estado. A rodovia recebeu investimentos de R$882 mil de recursos próprios do governo do estado após sofrer com as chuvas fortes que caíram na região no mês passado. Para as próximas semanas, a previsão é que a rodovia receba obras pontuais de tapa-buracos. Esta foi uma recuperação emergencial, até que o órgão finalize um projeto de restauração estrutural da PR-280. O projeto consiste em um levantamento técnico dos pontos mais críticos da PR-280, no trecho entre Palmas e General Carneiro, e a previsão de investimento é de cerca de R$10 milhões. O projeto deve ser entregue em 60 dias e, na sequência, vai ser lançado o edital de concorrência para execução da obra. Além deste projeto, o Estado debate alternativas para a concessão da rodovia. Audiências públicas foram realizadas em Pato Branco e Francisco Beltrão no final do ano passado para discutir o tema com a população. Uma das sugestões vindas das audiências foi incluir na concessão a duplicação do trecho entre Francisco Beltrão e Pato Branco. Esta alternativa será debatida em novas consultas públicas nos próximos meses. Desde o começo deste mês, quando a rodovia começou a ser reparada, não foram registrados acidentes. Amanda Lanes, da Agência de Notícias do Paraná. Maps News.